Nós somos a banda Overtime. Nós vamos tocar aí pra vocês essa noite. Uma música nossa chama Não Ser Mais. Pra trás o que não me faz bem, pois eu... Essa próxima se chama Desvios. Chama o preço. Valeu. Ah, quem quiser acessar o nosso MySpace, myspace.com/overturn777. Agora essa música se chama Vicious. Quatro meses não mais fácil. Me engana pedindo que estou no controle de minha própria vida. Cada vez está mais fácil mentir, pedindo que você não existe. Consigo ver desde que minha pele está dilacerando. Estou brincando com algo que pode me levar à morte. Não vou mais cair nesse mesmo erro. É o que eu sempre falo, é o meu desejo. Mas o gosto disso tudo é tão bom, mas deixa um amargo em minha alma. Consigo ver esse que minha beleza se dilacerando. Estou brincando com algo que pode me levar à morte. Me abandonou, mesmo quando eu fechei os meus olhos, pra não ter que ver que o teu olhar me apenas teve. Queimava o meu coração, vinha no céu o meu café. Mas fingi não te escutar. Odeia quem tem o sinal. Quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou? Obrigado. Agora, essa música se chama Errar é Humano. Ela tá lá no nosso MySpace. Tô quase morrendo aqui. Vambora! Todos os meus planos. estou cansado de tentar mudar e sempre falhar. Olho no espelho e vejo os meus erros. Olho no espelho e vejo quem eu não queria ser. Continuar andando pelos caminhos que elevam a perdição. Tudo recomeça, mas termina no mesmo fim. Quem desejou, depois agir. Com minhas próprias mãos, então o destruir. Olho no espelho e vejo os meus erros. Olho no espelho. Vejo quem eu não queria ser. Se errar é ser humano. Não quero ser mais um. É melhor amor que não. Não mais continuar andando pelos caminhos que me levam a perder. A gente está muito feliz de estar aqui, e não só pela música, mas porque a gente tem uma mensagem muito além dela. Cara, a gente está aqui porque a gente está fazendo a coisa que a gente mais gosta na vida, a coisa que a gente nasceu para fazer, que é... Cara, muitas vezes você olha e fala, meu, que chato, que coisa podre. Que vida chata, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, mas não, cara, a gente está aqui para dizer que louvar a Deus é muito louco. Essa próxima música se chama Enganoso Coração. Certeza. Apresentar a banda aqui, Irai, na guitarra, Bel aqui no vocal. Arthur no baixo, Texas na guitarra, Pedro na bateria, eu sou o Lois, pouco importa, começa aí, filho, por favor, dá uma batucadinha aí pra gente. We'll be right back. tudo que eu fiz. E esse mal que me causou começou de dentro de mim. Minha cabeça, minha ganância, a minha obsessão. Meu coração falou mais alto, me matou do que era bom. Ele quer me consumir, então logo minha mão está pronta pra me destruir. Em tua própria obsessão, vacilar, cair na própria enganação e achar que tem a própria salvação. Escuta, teu coração da boca. Em tua própria obsessão, vacilar, cair na própria enganação e achar que tem a própria salvação.